O Ministério Público de Minas Gerais firmou o termo de ajustamento de conduta com um médico que assumiu a obrigação de devolver R$ 150 mil por ter acumulado dois cargos em horários incompatíveis para trabalhar em Coqueiral e em Santana da Vargem, municípios do sul do estado. O fato, ocorrido durante todo o ano de 2013, configura enriquecimento ilícito. O compromisso foi firmado com a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Boa Esperança. Mas o valor, já corrigido, deverá ser ressarcido diretamente em parcela única até dezembro deste ano, aos cofres públicos de Coqueiral, município que pagou os honorários médicos. Segundo a Promotoria de Justiça, caso descumpra a obrigação, o médico deverá pagar multa de R$ 20 mil. O comprovante deverá ser entregue pelo médico na Promotoria de Justiça de Boa Esperança até 5 dias após o pagamento feito ao município de Coqueiral. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Janaína Almeida.